cause everything is gonna be alright. Everything, every time will be played by night. Ooh, yeah, oh, oh. Seu nome é Jackie, Jackie, oh, tequila. Seu nome é Jacqueline, Misty, hey, oh, tequila. Aê. Rapaziada que tiver afim, vai lá. Eu vou ficar com Jack, oh. Se é que Jack vai pra lá, e se não for, já foi. O bonde do desejo segue rumo, caixa, bumbo e sexo. Saudade na rampa do mundo, oh. Seu nome é Jack, Jack, oh. Numa cabana e no, no sol do Tahiti, na pele na boa. Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa, coco pra beber e leite de lioa. Checa uma menina tão bonita que enjoa, enjoa de vertigem, viagem de avião, hálito de virgem, dois olhos de amêndoa. Vaca, cadela, macaca, gazela, linda toda, toda linda ela. Toda beleza se reconhece nela. Jack, tequila, coca, cola e água. Égua, língua, míngua, minha mágoa, oh, oh.